Programa Paracatu Zoom no ar, quarta-feira, hoje é dia, 11. Quarta-feira, 11 hoje é agosto. Dia 11 de agosto. É bom que sempre os convidados sabem o que está acontecendo. O Bicelli já está na linha, né, Bicelli? Bicelli, você já está na linha? Você está me ouvindo? Não está ouvindo? Agora você está me ouvindo, Bicelli? Perfeitamente. Ô, oh, meu querido. Tudo bem? Você já está me ouvindo, então, né? Bom, programa Paracatu Zoom. Se fosse você, como que você entraria no ar? Como que você falaria? Vamos ver. Faz um agradecimento. Você está ao vivo aqui pela Rádio UFSCar 95,3 FM, tá? E também do site, né? www.radio.ufscar.br. É isso. Como que você começaria o programa, Bicelli? Começa, vamos lá. Bicelli, ele não está. Você está me ouvindo, Bicelli? Caraca, o que está acontecendo? Eu estou ouvindo ele às vezes, não está. Diga lá. Ah, agora você está me ouvindo, é isso? Perfeitamente. Então tá, então começa o programa, cara. Você que tem que começar o programa. E você me pergunta o quê? Não, eu não pergunto nada, você começa o programa. Você tem que começar assim, boa tarde, gente, tudo bem? Como que é? Povo de São Carlos, vamos lá. Como que você começaria? Boa tarde, Elvio. O que está acontecendo hoje é o lançamento de um livro do Cláudio Willer. É. Este livro chama-se Um Obscuro Encanto. Obscuro Gnose, Encanto. Gnosticismo e Poesia Moderna, é. Da Civilização Brasileira. Ele estará sendo lançado na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional em São Paulo. Às 19 às 21 horas. Né? É. E é um livro que me parece super interessante, eu já li, inclusive, e gostei bastante. Um livro muito erudito, é uma tese dele de doutorado, não é um livro de 460 páginas, é a tese de doutorado dele, como eu já disse, não é? E na primeira parte ele examina e discute as doutrinas gnósticas. Na segunda, trata de suas conexões com a diversidade de autores do romantismo até hoje, William Blake, Novalis, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, L'Autre-Amour, Mallarmé, Fernando Pessoa, André Breton e os surrealistas. E inclusive aqui, tratando também da poética da Hilda Hilst. Esse, bem, em poucas palavras, é o lançamento desse livro do Willer de hoje. Tá, e você sabe por que eu fiz essa ligação assim, sem dar chance de você desligar, porque você sempre foge do meu programa, né? Então hoje eu falei, vou ligar direto, aí ele não vai ter tempo de reagir, ele já vai entrar ao vivo no ar e contar alguma coisa pra gente. Roberto Bicelli é um dos maiores poetas vivo e muito vivo desse país, né? Roberto Bicelli tá lá em São Paulo nesse momento. Você tá onde? Você tá na Santa Cecília, né? Você está na Santa Cecília agora, é isso, Roberto? Estou aqui no bairro de Santa Cecília. O lançamento é no Conjunto Nacional da Avenida Paulista. Tá, e você tá meio grogue, assim. Você não tá ouvindo metade. Como? Você tá meio grogue. Você só ouve uma metade das coisas que eu pergunto. Tá tudo em paz. É verdade. Como diria a Sabrina Sato, é verdade. Ah, bonitão. Muita saudade de você já. Roberto Bicelli, grande poeta, querido amigo, né? Que, aliás, vai relançar um livro, né? A moçada jovem, o Marco tá aqui do lado, né? Precisa ler os livros do Bicelli, que é uma poesia maravilhosa, né? Quem quiser ler os seus livros, encontra alguma coisa. Quem quiser ler os seus poemas, encontra alguma coisa na internet, Bicelli? Encontra assim, Elvio, procurando pelo meu nome na internet, Roberto Bicelli, é B-I-C-E-2-L-Z, Bicelli, com dois L's. Então, no YouTube, você pode me ver dizendo alguns poemas, na Casa das Rosas, num evento recente aí no mês de março, e se for pelo Orkut, existe lá uma comunidade. Essa comunidade é relacionada com toda essa turma, que é a minha turma, que é Cláudio Willer, Roberto Piva, e através dessa comunidade você já tem o acesso a outra e vice-versa. E lá também tem poemas meus e podem ser consultados. Né? E quem quiser ver. Não sei se poderão ser. Hã? E quem quiser ver as. Não sei se serão apreciados, mas poderão. Não serão, não serão. Então, e se quiser ver a imagem do Bicelli, é só você botar ali a imagem no Google, né? Que você vai ver uma das figuras mais bonitas desse país, uma das figuras mais lindas. Mas o quê? Mais bonita, mais linda. Deu um ataque de bichiça. Aqui. Mas pelo amor de Deus, não diga isso. Você tá maluco. É uma declaração de amor pela rádio, cara. É um... Pô, eles estão fazendo. Estão fazendo até transplante de pele. Você imaginou se alguém me pega pra levar essa minha triste figura para algum outro lugar? Ah, queridão, muito, muito bem, Robertão. Maravilhoso, Roberto Bicelli. Poeta, então na internet vocês acham, joga lá no Google, né? Roberto Bicelli, com C, né? E dois L's. Né? E não confunda com Roberto Bicciona, é Roberto Bicelli, né? Bicelli. Pode confundir com o que você quiser, né? O Chacrinha já disse muito bem, não estou aqui para explicar, estou para confundir. Então tá bom, querido. Você quer ficar na linha, tudo bem, mas eu estou vendo que você está ocupado, é isso? Tá bom, não, é que eu estou ouvindo aqui um pouco picado e tal, mas foi um prazer falar com vocês e com os seus ouvintes. Tá, um grande abraço. Legal, queridão. E aí você vai vir ao vivo aqui, nós vamos fazer um programa inteiro ao vivo, tá bom? Você vai trazer um pouco as poesias para a gente fazer. É um dia que você aparecer em casa, porque você está prometendo já faz um belo de um tempo, né? Eu vou com prazer, Elvio. Tá bom, querido? Um grande abraço pra você. Um beijão no coração e muita saudade, tá bom? Igualmente. Tchau, queridão. Beijão. Um abraço. Bom, Roberto Bicelli, vocês acabaram de ouvir, que na verdade, você já ouviu, já conhecia essa figura, Roberto Bicelli, Roberto Piva, que aliás faleceu aqui há umas duas ou três semanas atrás, que é um dos poetas, considerados poetas malditos dos anos 60, né? E o Bicelli, por exemplo, você não sabe a idade do cara. Você olha no cara, você acha assim... Ele tá, pelo menos, há mais de 50 ou 40 anos, assim, né? E é um pessoal que é vivíssimo, tem uma energia muito forte, enfim. Até quero muito que ele participe do programa. Mas o programa não vai falar de poesia hoje. O programa vai falar de uma outra coisa... Tá, que depois aí no meio do programa a gente vai tentar colocar outra figura, que a gente vai falar um pouco também de uma experiência maravilhosa. Eu sempre fico pegando o pé da universidade, do CNPq, etc e tal, e hoje eu tenho uma coisa maravilhosa para falar sobre o CNPq, não deixa eu esquecer então. CNPq. Né? Então nós vamos falar uma coisa maravilhosa do CNPq. Dá parabéns ao vivo pelo CNPq ter feito um trabalho lá com a Unesp em São Paulo, que eu fui visitar ontem, né? Já faz um tempo. O meu né não tem jeito, né, cara? Faz tempo. Não tem como. Mas a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios, né? Que aliás anotou, eu tenho que fazer propaganda de uma peça, né? Que está em cartaz hoje e amanhã, né? Em São Paulo também. O pessoal fala, Elvio, mas por que você fica falando as coisas que estão acontecendo em São Paulo e tal? Se eu estou em São Carlos, tem muita gente que vai para São Paulo, a moçada, inclusive, que estuda aqui, tem muito paulistano. Então, quando vai para lá, pode ver essas coisas que a gente fala aqui. Ok? Né? E aí, enquanto a Gabriela... Gabriela o quê? Guarnieri Tebete. Como que é, Gabriela? Guarnieri. Guarnieri, parente do Gianfrancesco? Não, parente do maestro Camargo Guarnieri. Camargo Guarnieri, que é muito anterior. Que aliás, é um trabalho bonito e maravilhoso dele, que a Funarte documentou. Eu até tenho isso, inclusive, é maravilhoso. Bom, enfim, Guarnieri... Tebete. Tebete. É um sobrenome árabe. É, dá pra perceber. Bom, mas antes, então, a Gabriela anotou aqui que eu tenho que dizer o seguinte. Também está, todas as quartas e quintas, às 21 horas, eles iam entrar com a gente aqui ao vivo, mas tiveram que estão repassando a peça nesse momento, né? Que é uma peça do Marcelo Rubens Paiva, que hoje ia entrar também com a gente, mas nesse horário está entrando um voo pro Rio, né? E ele mandou um beijo pra todo mundo aí que estiver ouvindo, né? E a peça dele chama-se O Predador Entra na Sala, toda quarta e quinta, lá no Parlapatões, às 21 horas, né? E entrar aqui o Raul, né, Barreto, Parlapatões, o Raulzão Grandão, ele fazia uma coisa que é do seu tempo, Marco, que é aquelas coisas do Rá-Tim-Bum, que tinha a família não sei o que, vai pular a corda, e a família pulava a corda. Lembra que era um grandão que tinha... Lembro. Exatamente. E aquele é o Raul. A Ana Cecília, que já participou, inclusive ganhou um prêmio como melhor atriz aqui o ano passado, né? Então eles estão lá no teatro... Parlapatões às 21 horas, toda quarta e quinta-feira. Então, você que é estudante da Universidade Federal de São Carlos, que é um estudante da USP, que é estudante da Unicep, que é estudante da UAC, que é estudante de tudo quanto é canto, né? Que vai para São Paulo normalmente. Então, tá aí uma oportunidade lá da Praça Roosevelt, tá? Então, são os amigos que a gente tem que falar, fazer aqui jabá. Mas então, a gente está recebendo aqui a Gabriela Guarnieri Tebete, Bete Mudo. Isso. Tá, e a Gabriela faz o que na vida, Gabriela? Além de ser a mãe do... Matheus, que também está aqui com a gente, já foi lá pro computador e tal. Você faz o que da vida? De tudo um pouco. Poxa vida. Eu sou professora atualmente, eu era diretora de escola. Eu tô tentando ler, tô sem da óculos. Da prefeitura. Certo, uma camiseta da prefeitura aqui, isso. Inclusive. E eu sou professora de educação infantil, tal. Concursada, efetiva. Sou estudante de doutorado aqui na universidade. Faço parte do Fórum Paulista de Educação Infantil. Inclusive, com a dona Júlia Tatical faz parte, inclusive. A Júlia do Fórum Regional. Eu faço parte do Fórum Paulista, que é o estadual, do Fórum Regional, faço parte do Conselho Municipal de Educação e do que mais botarem na frente. Muito legal. E o que é esse Fórum Paulista de educação infantil? O Fórum Paulista é uma instância que defende a educação infantil no estado de São Paulo e eles tentam congregar tanto pesquisadores, estudantes, professores, pais de alunos, quem tem interesse em estar... discutindo educação infantil e fortalecer os fóruns regionais. Então, essa gestão que eu faço parte, uma das nossas metas foi fortalecer os fóruns regionais e criar fóruns nas regiões do interior de São Paulo, onde ainda não tivessem. E aí, recentemente, nós demos uma força aqui em São Carlos, né, com o pessoal que estava a fim de criar um fórum aqui, e nós criamos em abril o Fórum Regional da região central do estado. O pessoal está participando, vem gente para cá. Está muito bacana. A gente está com uma participação grande de Borborema, Américo Brasiliense, Galvião Peixoto, Nova Lusitânia, pessoal da região de Araçatuba, São Carlos também. Aliás, vem com ônibus aqui. Isso, eles vieram. A primeira reunião veio muita gente ali da região de Araçatuba. E parece que a intenção deles é criar um fórum lá, porque para vir de Araçatuba para cá é longe distante, pra caramba. É distante. Ainda mais que passa a semana inteira trabalhando, pois um sábado pegar a estrada. É no sábado, isso. É legal que tenha uns fóruns regional e que vocês se encontrem isso. Pelo menos uma vez a cada sei lá quanto tempo, né? A gente tem aqui na região central, aqui na região de São Carlos, a gente tem feito as reuniões mensais, com exceção do período de férias, junho e julho, que a gente não fez. Mas a ideia é isso, é juntar núcleos menores onde as cidades próximas possam se organizar e estar articulando esse movimento em defesa da educação infantil, da valorização dos profissionais da educação infantil. E quando vocês falam em defesa, porque significa que tem alguém atacando, né? Quem é que está atacando a educação infantil? Nem sempre, né? É. Não necessariamente. Mas é quando a gente fala na defesa da educação infantil, um pouco é defender o direito das crianças à educação infantil. Né? A gente sabe que ainda é necessário muito investimento para conseguir atender toda a demanda, mas é um investimento que a gente tem buscado apoiar e buscado conseguir mais recurso, lutar por melhorias de políticas que possibilitem esse direito de fato ser efetivado. Então, tanto no que se refere ao direito das crianças, a questão da valorização profissional, nós tivemos... em maio, em Brasília, por conta de um projeto de lei que estava propondo a inclusão das crianças a partir de 5 anos no ensino fundamental. Então, a gente foi lá dizer que a gente defende que a educação infantil tem que ir até os 6 anos de idade, que é um direito das crianças, o espaço lúdico, a rotina da educação infantil, as brincadeiras, Então, que o espaço dessas crianças é na educação infantil. Então, quando aparece algum projeto de lei meio esquisito, alguma coisa que a gente não concorda, a gente vai lá dizer... Ou seja, o pessoal quer levar a moçada à alfabetização aos 5 anos de idade, é isso? Isso. Quando que a gente brinca, então, nessa história toda? Quando é que a criança pode brincar? Ou está autorizada a brincar? Porque com 3 meses já estão levando para as creches, né? Aí já tem todo... Aliás, outro dia eu vi o Gabriel, até estou tentando achar o celular dele, que eu enchi o saco dele, que agora tem tudo para criança, até teatro. Tem teatro específico, tem teatro para bebê. Tem um, né? Pessoal da Itália. Isso, exatamente. É Roberto... Cati, uma coisa assim. Não, Cati não. Não, não é Cati, é Roberto algum... Bate, uma coisa assim. É um arte, qualquer arte, assim. Eu vi mas isso. É o Roberto da Itália, Fraboni. Não, então Roberto, é outro Roberto Fraboni, é. Acho. Que tem um projeto de teatro para bebês. É. Tem um... Mas isso não é estranho, Gabriela? Eu não sei, eu sou encanado. Eu sou ainda meio, como eu sou um sagitariano, que é meio bicho, meio homem ainda, né? Mas uma coisa assim, a minha infância, ou a infância da referência que a gente tem é brincar, né? É uma coisa de brincar mesmo, e correr todos os riscos, enfim. Você vê, por exemplo, as nações indígenas, né? Quando, sei lá, tem essa coisa da formação, me lembro de uma cena, de que eu vi essa cena de uma criança, tipo, acho que 2 ou 3 anos, alguma coisa assim, brincando com um facão. De cavocar o chão, assim, a hora que eu vi aquilo eu entrei em pânico e já quis, aí o cara falou não, dá um tempo, ela vai ter que descobrir inclusive que por que que ela não pode fazer essa brincadeira, quer dizer, é uma coisa de experimentação e na brincadeira, justamente na brincadeira, eu não sei eu não, aliás, eu não sou especialista em absolutamente nada, né, mas assim é, a sensação de que tem que é justamente nesse momento de ludicidade de brincadeira, que a criança vai começar a criar, inclusive, seus elos de relação. Você precisa morder alguém para saber que dói, precisa ser mordido por alguém, enfim. Não, como é que é isso? Agora, querer alfabetizar aos 5 anos, eu também não tô, vocês são contra essa ideia, então. Quando seria o ideal? Antigamente, as crianças... Antigamente, não muito tempo atrás, né? A gente entrou na escola com 7 anos de idade. Você entrou com quantos anos, Marco? Na escola? Você que é mais jovem. Eu acho que com 6, né? Com 6. É, o ensino fundamental era obrigatório a partir dos 7. Com 7 anos a gente era obrigado, mas muitas famílias queriam colocar mais cedo, algumas escolas permitiam, tá? Então tinha essa possibilidade, quem vai completar 7 já podia. Mas a obrigatoriedade era a partir dos 7 anos. Hoje, a obrigatoriedade de matrícula no fundamental é a partir de 6 anos de idade. E aí estava em discussão essa questão de antecipar para 5. Aí tranca na escola o dia todo. A questão do até da inclusão com 6 anos de idade é uma questão que está sendo bastante discutida pelos fóruns de educação infantil, não só o Fórum Regional, o Fórum Paulista, mas nos vários estados brasileiros, o MIEIB, que é o Movimento Interfóruns de Educação no Brasil, também tem atuado nesse sentido, porque a gente entende que é importante ter vaga para todas as crianças que a família deseja matricular na escola. É importante que as crianças com 5, 6 anos tenham essa possibilidade de vivenciar a educação tanto quanto as de 3, as de 2, as de 1, as de 4. Mas é uma... A lei diz que a criança com 6 anos deve ir para o fundamental, mas que esse primeiro ano ele não seria a primeira série, ele seria como era pré-escola... Bem parecido ao que era pré-escola. E na prática isso não acontece. Né? Na prática, a criança, quando vai para o fundamental, ela tem uma carga horária mínima de aula de português, de matemática, de ciências, de geografia, de artes, de inglês, de não sei o quê, de não sei das quantas, e muito pouco tempo de parque. Então essa é a grande questão que a gente briga para manter as crianças na educação infantil até os 6 anos de idade. As crianças pequenas precisam desse espaço de brincar, de correr, de ter mais liberdade... Claro que a gente tem uma preocupação também com a proteção, claro, não vai deixar brincar com facão, com coisas que sejam perigosas, mas das crianças experimentarem, criarem, inventarem, né, poderem ousar com algumas coisas, brincar. Desafiar, né? Desafiar, essa coisa de ir pro trepa-trepa, de falar, olha, tio, o que eu consigo fazer, olha, assim, não sei o que. E que no fundamental é muito pouco, né, quase nada, é muito regrado, é muito protocolar. Legal. Marco, então quem quiser fazer pergunta pra Gabriela, tá no... Tamo no Twitter. No Twitter, Paracatuzum. @Paracatuzum e também no MSN, pode perguntar, né? Pode pra Gabriela Guarnieri T. Temete. A minha tá senha bom? Da rádio também. E a minha senha da rádio. Radiopiscar@hotmail.com. Ah, então, pergunta isso aqui pra Gabriela, que coordena. Coordena isso? Coordenação do fórum. Vocês têm uma mania dessa coisa de coletivo, de ter um medo de dizer eu coordeno, não, tem que ser tudo coletivo. Cara, vocês articulam e coordenam, enfim, né? É, a gente ainda não tem uma coordenação oficial, não, né? Uma, articula, um grupo, pronto, articula. Tal, mas eu que tenho feito essa articulação, isso. Vamos usar o verbo mobilizar, então. O Marco também pode perguntar as pautas. Bom, eu tenho alguma coisa aqui, eu tenho falado, inclusive uma professora, outro dia encontrei uma professora na rua, quase bateu em mim, né? Que ela falou assim pra mim, viu, que absurdo, você fica atacando a escola o tempo todo, fazendo... Eu fui professor durante 20 anos, né? Opa. Então eu tenho algumas pontes aí que, de fato, a escola se tornou um espaço para ser urgentemente repensado. Eu não gosto dessa escola que é feita, enfim, tanto que... Não quero voltar para esse tipo de escola, que é feita uma escola que você vê que até fisicamente, arquitetonicamente, está mais próxima do presídio do que efetivamente de um lugar para produção do pensamento, para autonomia, etc. e tal, né? No caso da educação, do ensino infantil, né? É assim que fala, ensino educação infantil. Educação infantil, né? Na casa da educação infantil, quais são os grandes problemas que vocês detectaram? Quanto tempo está o fórum? O fórum começou em abril agora, temos. Tá. E quais são os principais pontos que vocês, além dessa questão de não. É os deputados, isso, né? Que estão querendo esse projeto, uma lei, um projeto de lei? É saiu isso? Do Senado, ele foi aprovado no Senado e foi para a Câmara dos Deputados. Foi aprovado federais. Já então no Senado. Ele foi já aprovado, tá na Câmara, passou isso? Pra, foi para a Câmara, aí nós fizemos. E qual o risco de ser aprovado esse trem? Então, acho que não. Né? Nós conseguimos mobilizar um ônibus para ir para Brasília. Levamos, acho que, cerca de 40 pessoas de São Carlos e região. Teve mais uma mobilização do pessoal de Goiânia. Por e-mail, o Brasil inteiro se mobilizou, mandou e-mails, muitas cartas, moções, as entidades nacionais de pesquisa em educação também se posicionaram e nós conseguimos um compromisso. Qual seria o grande interesse de aprovar um projeto desse? O que estaria por trás disso? Por exemplo, pensar na questão da educação, está claro que não. Não é uma questão pedagógica. Não é pedagógico. O que estaria por trás desse interesse? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Tá. Eu não sei se há uma pressão por parte de alguns pais. A gente vive muito esse discurso hoje de que tem que ser o melhor, tem que passar na frente dos outros, quanto antes começar, melhor. E esquece que muitas vezes é o contrário, né? Então, às vezes uma família acha que colocando a criança quanto mais cedo no ensino fundamental, ela vai ter mais chance de passar no vestibular. Mas se a criança não está pronta para aquilo, ainda não está na fase de estar ali no fundamental, de sentar, ficar um tempão sentada, concentrada em atividade, de repente ela vai criar uma ojeriza da escola tão grande que aquela intenção de colocar mais cedo para preparar mais acaba feitiço virando contra o feiticeiro, né? E daqui a pouco pode correr o risco de ter uma indústria do cursinho pré-natal. Aquele cursinho que o moleque tá na barriga da mãe, você começa já, né, a ensiná-los e etc. Eu acho que tem muita pressão de famílias que, preocupadas com o vestibular, com esse mundo competitivo em que a gente vive, querem colocar seus filhos o quanto antes na escola e garantir o direito de matrícula com 5 anos de idade. E então... que, na realidade, isso não tem nada a ver com formação, né? Efetivamente, enquanto formação, para quem trabalhou, você trabalha, Marco estudou, eu tive também escola, não tem absolutamente nada a ver, porque se de repente. Eu entrei, por exemplo, na universidade com 23 anos. Óbvio que eu continuo aprendendo absolutamente muita coisa. Né? Mas você consegue avançar. E é um processo permanente. Formação é um processo permanente. Então, no caso específico desse aluno. Gabriela, no caso você trabalha com a educação infantil no que especificamente? Na prefeitura? Na prefeitura eu era diretora de uma CMEI de 0 a 5 anos de idade. O que é MEI? CMEI, é Centro Municipal de Educação Infantil. Que atendia crianças de 0 a 5 anos de idade. E essa semana eu voltei para a sala de aula, estou numa creche, né, numa CMEI. Agora eu estou aqui no centro, perto da USP, no Jardim Bandeirantes. Eu estava antes no Antenor Garcia. E agora a gente trabalha com crianças de 0 a 3. Tá. E o que, que se faz com uma criança de 0 a 3? Brinca? Brinca, canta, desenha, corre, pula. Come. come, dorme, troca fralda. Houve um barulho insuportável, porque é um monte de criança, né? Mas a gente propõe temáticas a partir de historinhas, de livros, a partir de brincadeiras. A gente tenta trazer aspectos da diversidade cultural, aspectos de questões que a gente queira trabalhar. Então, no mês do folclore, esse CMEI onde eu estou agora, um CMEI que tem desenvolvido um projeto muito interessante sobre a questão da diversidade racial. Então, as meninas trabalham bastante coisas, maculelê, fazem culinária, várias atividades, tentando resgatar e valorizar a cultura africana e a cultura negra. Tem projetos de educação ambiental, as crianças começa a mexer com horta, cantar musiquinhas, enfim, tem temáticas que são oferecidas, né? Estimula a leitura, contato com livros desde pequenos, mas numa perspectiva de ter um contato, de poder explorar, de poder inventar, de ler do jeito que quiser, de recontar a história, de brincar, de uma maneira que elas possam vivenciar essa leitura de um modo agradável. Muito bem. Você, para você, Júlia e Tuila. É o seguinte, ninguém está entendendo nada, mas é o seguinte, não é para entender mesmo. Para vocês que você que está aqui vendo o programa, está vivendo ao vivo, não se assuste, porque se eu tivesse entrado na escola hoje, qualquer psicólogo, aliás, eu sou incomodado com psicólogo, já tinha me taxado de déficit de atenção, hiperativo, já estaria me dando remedinho para hiperativo, porque eu fico fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Então, não se preocupe, tá? Uma pauta que eu falei, vocês estão se encontrando então desde abril, nesse encontro foi estadual, é isso, o primeiro encontro? O primeiro encontro vieram pessoas de várias cidades do estado, mas cidades que se identificam com a região de São Carlos, com a região central. Tá, e o que vocês discutiram? Quais foram as pautas? A partir de agora nós queremos ir para... A nossa agenda de ações, ela ainda está em construção, na verdade... A ideia de criar esse fórum, ela surgiu por conta da CONAI, que foi a Conferência Nacional de Educação, que teve, visando aí dar diretrizes para a elaboração do Plano Nacional de Educação, que está sendo reelaborado e vai ser aprovado um novo plano agora, acho que até o fim do ano. E aí, nessa mobilização de participar da CONAI, teve uma etapa estadual, o pessoal de São Carlos, de toda a região aqui, foi para essa etapa estadual, e lá foi uma sensação geral de que sozinho a gente não faz nada. Sozinho eu posso estar incomodada com uma coisa, eu posso achar importante uma coisa, eu posso ter um sonho de fazer acontecer uma outra coisa, mas sozinho a gente não dá conta. Então voltamos de São Paulo com essa sensação de que a gente precisava juntar, somar forças, aglomerar e mobilizar juntos para tentar fazer coisas bacanas referentes à educação infantil. E o que seria coisas bacanas? E essas coisas bacanas nós estamos definindo juntos para tentar ver o que é acordo entre todos. Então, na nossa última reunião... Para você, por exemplo, o que é bacana? A mim, bacana é todas as crianças poderem frequentar uma educação infantil de qualidade, numa escola arejada, bonita, arborizada, com um parque grande pra caramba. É possível isso? Né? Então, é um sonho. Não, tudo bem. É um sonho. Eu tô sendo bem bandido contigo. Mas, assim, é viável isso? Eu acho que a gente tem que buscar formas e estratégias de fazer com que seja viável. Hoje não é. Mas nem por isso vai deixar de ser o nosso sonho. E acho que a gente tem que lutar, sim, para conseguir cada dia mais possibilidades de chegar perto disso. De atender todas as famílias que desejam ter seus filhos na educação infantil. Sabe por que eu estou te provocando? Porque, na verdade, eu acredito que isso é extremamente viável, é possível, só que é o seguinte, não é pauta, entendeu? Não é pauta de por exemplo, na questão orçamentária mesmo. Apesar hoje... de a educação hoje ter conseguido 25% por uma luta muito forte e tal, né, da própria educação, o que você vê fazendo, normalmente, eu não estou falando especificamente de São Carlos, estou falando de uma maneira geral, é repetição. Por exemplo, a gente está vivendo uma... Hoje eu estou falante, né? Eu fiz até acupuntura, devia estar mais zen. Né? Mas é o seguinte, você viu o último debate dos candidatos à presidência do Brasil? Você viu? Alguém viu aqui? No final, porque o jogo do Santos, né? O jogo de São mais Paulo, importante. Né? Mas sabe o que chama atenção, cara? Porque, na verdade, assim, falta é a proposta, sabe? Falta encaminhamento. É uma coisa meio repetitiva. E não é do candidato A ou da candidata B, não é isso. Não há... Fica uma coisa meio de repetição, entendeu? A educação infantil nunca foi muito importante na pauta política dos candidatos, né? Acho que tem conseguido um espaço maior recentemente. As pessoas começam a pensar em alguma proposta, começam a incluir a questão da educação infantil dentro das propostas da área de educação. Mas é isso, assim, acho que hoje, com o orçamento que a gente tem, da forma como está posto hoje as políticas educacionais, acho que município nenhum tem condição de atender toda a demanda de educação infantil em instituições públicas, né, de modo a atender um parâmetro mínimo de qualidade definido, inclusive, pelo próprio MEC. O que não significa que sonhar com essa educação infantil de qualidade para todo mundo que deseje seja uma utopia. Isso significa apenas que a gente tem que lutar para ter um pouquinho mais de recurso, para que isso seja uma prioridade de fato nas políticas públicas, para ter condição de atender com qualidade toda essa clientela que não é pequena. Enquanto você estava falando, você viu que eu fico pilotando aqui várias coisas. Uma das coisas que eu estava pilotando, eu estava caçando meu celular, alguém que participou do chamado Fórum Caipira, lá atrás, quando começou a pautar essa discussão dos 25% da educação. A gente vai tentar localizá-la, ela está em Matão, acho que provavelmente hoje. Já foi, acho que deputada, já foi, enfim. Opa. Uma pessoa que é um super... participou e foi muito articulada nisso, que é a Claudinha. Claudinha, vamos ver se o Marco consegue localizar, para trazer um pouco o que, que foi discutido isso nos anos 70. Final dos anos 70, esse processo de redemocratização, né? Onde começou a trazer essa pauta da educação. Inclusive os movimentos da década de 80, os movimentos pró-constituinte, os movimentos sociais todos, foram muito importantes para conseguir colocar na Constituição, na LDB, o direito à educação, o dever do Estado de estar oferecendo a educação infantil. Então, acho que a participação dos movimentos populares é, sem dúvida, assim, importantíssima para todas as conquistas que a gente teve até agora e para todas as que teremos, né? Muito bem. A Cláudia já desligou? Então tá, você vai tentar de novo. Desligou, não, deve ter caído coisa parecida, porque acho que ela já tinha até antenado. É o seguinte, quando você está falando dessa questão da mobilização, né, dos argumentos que se usa do professor é o seguinte: a gente já tem uma carga carregadíssima, tal, a gente ganha pouco, parará, chega no final de semana, você quer que eu participe no sábado de manhã, né, de uma reunião para fazer uma articulação política, etc e tal, né, para poder mobilizar, organizar, tal. Esse discurso ainda também da casa da educação infantil, ou já a educação infantil já é uma galera mais... Não, esse discurso ele é muito comum, tanto no sentido de eu tô cansada, como no sentido mas será que vira alguma coisa? Acho que a Cláudia entrou, parece que sim. É isso, acho que ela tá... Bom, ela não tá sabendo absolutamente nada disso, né? Então, ela não tá sabendo... Pega no susto. Ela deve estar numa reunião pedagógica, provavelmente. Olha lá, é isso mesmo. É isso, Marco? Não, é que ela tá no... Então, numa plenária. Fala pra ela, entrou de candidato, não. Então não pode. Se ela tá numa plenária de candidato. Fala que depois a gente conversa, então. Tá bom? Bom, vocês estão ouvindo aí do coisa, tá entendendo tudo que tá acontecendo aqui dentro, tá? Então não dava, ela estava dentro de uma plenária e não dá. Não vamos fazer campanha aqui, porque aí vai que ela fala que candidato que ela está, né? Aí já fica complicado. Bom, mas enfim, então esse discurso também é forte. Ele é comum. No entanto, a gente tem percebido um número de professores engajados, interessados, e que têm participado, que foram com a gente para Brasília, que têm vindo para os fóruns, têm socializado suas experiências, tem apresentado nas reuniões do fórum, a gente abre para os professores que quiserem apresentar a sua prática. Então, eles apresentam, como se fosse num congresso que apresenta trabalho. E a gente tem visto coisas muito bacanas sendo feitas pelas professoras e uma participação muito joia de gente que, de fato, é muito comprometida. O fórum está começando, tem muita gente que ainda não sabe, tem muita gente que sabe, mas tem receio. E aí fica o convite, o fórum é aberto, não tem relação com... Quando que é a próxima reunião de vocês? Nossa próxima reunião vai ser no dia 11 de setembro, aqui em São Carlos. Nós estamos confirmando se vai ser na UAC ou em alguma creche da prefeitura. Mas vai ser no dia 11 de setembro, no período da manhã. Bom. Então, deixa reservado aí na agenda. É um sábado pela manhã. Dia? 11 de setembro. 11 de setembro, data tão festiva, etc. Eu tô caçando aqui. E fica o convite para professoras, mães de alunos, pais, avós, merendeiras, faxineiras, todo mundo, vizinho de escola, quem tiver interesse em discutir educação infantil com a gente e participar dessa mobilização aí em prol da valorização dos profissionais todos que trabalham com educação infantil, em prol do direito das crianças, é muito bem-vindo. O nosso fórum não tem inscrição, a pessoa está afim de vir, ela aparece, não quer mais vir, some. Ele é aberto para a participação de quem está afim, de quem está engajado, de quem acha que vai fazer alguma diferença com a gente. Então, a gente está estendendo esse convite para todo mundo que quiser. Obviamente que o fórum não tem nenhuma... Acabamos de pegar aí a questão da Cláudia, que estava dentro de uma disputa aí eleitoral, etc. O fórum tem todas as... Enfim, não tem partido, não tem etc. A gente tem, inclusive, a participação de representantes de prefeituras da região de São Carlos, prefeituras de partidos diferentes. A gente tem aí professores participando do fórum, pesquisadores das universidades, estudantes dos cursos de pedagogia... É um fórum aberto a quem quiser mesmo, mas que de fato tenha a questão da educação infantil enquanto interesse comum. Além da questão da educação infantil, se um vai defender um partido, se o outro tem uma religião X, uma religião Y, se o outro tem filho, o outro não tem, um é branco, um é negro, um é gordo, pra gente ninguém... a gente não faz diferença. Todo mundo é muito bem-vindo. Legal. O que aconteceu, Marco? A Angélica já tá na linha? Angélica já está na linha? Já tá ouvindo a gente? Angélica? Oi, Elvio. Tudo bem, Gegé? Tudo bem. Assustou? Nós estamos aqui num programa ao vivo aqui no Rádio do Fiscar, né? E você já deve estar... Tá, não sabia absolutamente nada. Desculpe, e a gente tá... mas... Pode não falar. Não consigo te ouvir. Você tá não muito baixinho. Tá baixinho? Tá me ouvindo agora? Agora você tá me ouvindo? Alô, você está muito me ouvindo? Muito longe. Muito longe. É que você está em São Paulo, é isso? Mentira. Você está ouvindo agora? Melhorou? Ainda não melhorou? Ou melhorou? Eu consigo agora ouvir. Você tá... agora eu melhorou? Consegui, te aviso. Hein? Agora melhorou. Você está me ouvindo. Agora você está me ouvindo. Não está me ouvindo. Angélica, você está me ouvindo? O que aconteceu? Elvio, muito distante, não consigo ouvi-lo direito. Você não tá surda não, né? Você não tá com problema de ouvido não, né? Não, quando o rapaz se apresentou, eu consegui ouvir, agora não muito. Tá, o que então... mudou? Bom, vamos tentando aí, que o Marco já tá tentando melhorar aqui o som para você, tá? Tá, melhorou um pouco. Ah, melhorou um pouco. Vai lá, Marco, melhorou um pouquinho. Angélica, é o seguinte. Bom, Angélica, boa tarde, tudo bem? Boa Faz muito tarde. Tempo. A gente tá aqui no estúdio com a Gabriela Guarnieri Tebete e ela coordena... Ela não pode falar isso. Ela organiza ou mobiliza, né, um Fórum Paulista de Educação Infantil. Você está atuando com educação infantil em São Paulo já há um bom tempo, é isso? Eu atuei algum tempo, Elvio, e agora eu faço o ensino fundamental. Ah, então você não está mais no ensino, ensino infantil, é isso? Infantil já não mais, há alguns anos. Bom, mas passou por um bom tempo e você vai conseguir conversar um pouco com a gente aqui. Uma das pautas aqui que a gente está levantando é essa questão dos 5 anos, né? Aliás, por que é Angélica? Vou chamar a Angélica porque é uma ex-formanda aqui da Universidade Federal de São Carlos, fez pedagogia aqui, né, Angélica? Sim. Então, e aí eu queria saber o seguinte, uma das pautas que está se levantando aqui, que inclusive a Gabriela e a Júlia Tatikawa são as duas que estão mobilizando, eu não posso falar que elas estão coordenando, elas estão mobilizando esse fórum, e uma das pautas é a questão do ensino, já que você está no ensino básico agora, fundamental, né? É a questão da criança já ir para o ensino fundamental. Fundamental com 5 anos de idade, o que você pensa disso? Que cacetada, né? A experiência que eu tenho nos últimos anos é que de ensino particular, né, as escolas privadas, não muda muita coisa. Na verdade, só a nomenclatura, a organização, a estrutura do ensino. Porque as crianças com 5 anos, na escola privada, ela já tinha o que ela tem hoje, independente dessa mudança. É, início da alfabetização, muito estímulo. E não muda muito. Mas do que eu acompanho um pouco, não posso dizer com muita propriedade, mas o que eu acompanho um pouco da escola pública é mais uma garantia de que a criança vá mesmo para a escola mais cedo. Agora, como tem ocorrido esse acolhimento dos 5 anos no Fundamental 1, isso eu não posso dizer. Realmente não tenho tido um contato que possa comentar com propriedade. A Gabriela está coçando os dedos aqui. Fala, o que está pensando, Gabriela? Não, isso que a Angélica coloca, né, é um pouco do que a gente estava discutindo antes. No ensino particular, na educação particular, as crianças já eram alfabetizadas com 5 anos e tal, e continuam sendo. O que eu dizia aqui na rádio antes, Angélica, é que a rotina do fundamental é muito diferente, né? Por mais que as crianças antes já fossem alfabetizadas, na rede particular, não havia essa coisa de ter tantas horas de aula de português, tantas horas de matemática, tantas horas de ciência. Tinha um espaço mais livre, um momento de brincadeira mais amplo. As vivências na educação infantil, elas são mais livres e respeitam muito mais a criança, o tempo da criança, do que a organização do ensino fundamental. Concorda, Angélica? Sim, isso é bem verdade. Assim, eu acredito que tudo tem se adiantado muito, acelerado muito. A escola caminha bastante com as necessidades de mercado e as expectativas das famílias, das crianças se prepararem bem para uma vida social futura, esquecendo um pouco o que elas têm de viver a cada ano, o que são, né, a que podem explorar, experienciar, e isso está sendo mesmo um pouco deixado de lado, né? A questão da descoberta do mundo, das coisas mínimas, dos bichinhos de jardim, isso tudo às vezes é garantido, cria-se um espaço para isso nas escolas, mas um tanto artificial, e aí se prevalece a questão do estímulo que vá objetivar a escrita, a leitura, uso da mídia para que a criança vá explorar em vez de explorar as coisas que estão ao redor. Acho que é uma aceleração de todo mundo. Alô? Eu acho que caiu. Muito cedo na escola. É uma pena, particularmente. A minha opinião é que eles poderiam caminhar um pouco mais naturalmente nisso. Angélica, você disse que atua numa escola particular em São Paulo, é isso? Sim. Enquanto uma das pautas também que a gente tocou aqui no primeiro tempo, essa questão da mobilização do professor, do envolvimento dos professores na organização, no planejamento, na discussão, né, das pautas políticas. Das pautas políticas, das pautas do cotidiano, né, de uma escola tal. No ensino privado, no caso da sua atuação, ensino fundamental privado, os professores estão organizados? Olha, eu tenho tido uma vivência boa, né, em relação a tudo que eu pude ter de trabalho, os lugares pelos quais eu passei, que são escolas particulares, muito bem conceituadas, as mais bem faladas e mais cotadas aqui em São Paulo. Desde o início de carreira que eu estive aqui na escola pública e depois fui para particular. O lugar onde eu estou agora é um lugar bastante razoável para isso. A gente tem um espaço, até que um bom espaço para tratar dessas questões e para mobilização, para que seja dito o que o grupo pensa. A gente tem um pouco mais de muito comum. Muito bem. Querida, muito obrigado. Foi bom pra você? Caiu. Marco, cadê o Marco? Cadê o Marco? O Marco saiu pra fazer uma reunião. Ali você chama na porta que acabou de cair, né? Atenção. Ah, bom, vocês estão vendo uma confusão porque o Marco, durante o programa, foi fazer uma reunião, né? Fora do programa, e a gente tá aqui perdido, né? O que que aconteceu, maluco? Aí, bom, voltando. E aí você viu as considerações da Angélica, né? Tem que tentar de novo, pelo menos pra ela fazer a despedida, né? É o seguinte, o que que tá acontecendo, Marcos? Aí, bom, enfim, você ouviu, Angélica? Quer dizer, o quadro na escola privada também não é tão diferente do quadro da escola pública, ok? Não, é isso. Acho que a rede privada tem muitas diferenças com relação à rede pública, mas quando a gente pensa na atuação dos professores, é muito mais fácil mobilizar no interior da escola, fazer planejamento de projeto para fazer articulações no interior da escola, do que a gente pensar em articulações de nível maior. Por outro lado, as pessoas que começam a fazer esse movimento de participar de entidades, de grupos, de mobilizações num âmbito maior, numa esfera maior, essas pessoas têm falado muito bem da experiência que é, do quanto aprendem com isso e do quanto ensinam e trocam com essas experiências de mobilização em âmbito maior. Muito bem. Angélica, o que que aconteceu? Caiu alguém aqui e você estava fazendo as despedidas. Tá tudo bem com você aí? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Querida, como é que tá a vida em São Paulo, sendo professora? Tá tranquila? A vida de professor não é muito tranquila, não, né? A gente tem uma agitação natural, assim. É uma rotina muito diferenciada, eu acho que de qualquer outro grupo de trabalho, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, mas tem a agitação normal do trabalho, dos horários mais impróprios para se trabalhar, para se pensar, para se estudar, e as manifestações são frequentes. A gente vê muita manifestação na Paulista, os professores sempre em busca de mais valorização, de mais reconhecimento, não só a questão salarial, tudo que foi perdido ao longo de tanto tempo. Agitação. Querida, você se formou em que ano aqui na pedagogia da Universidade Federal de São Carlos? Em 1995. 95, então isso significa que já tem um bom tempo, 15 anos, né? E foi bom, valeu a pena ter escolhido a profissão de pedagoga? Sim, valeu a pena, porque não foi por acaso, né? Tive uma escolha aí já baseada em muito pensamento, embora muitas outras áreas, profissões me interessassem. Eu tenho um hábito de gostar de muitas coisas e variadas, muito diferentes, mas eu vim cultivando a ideia do que seria trabalhar com educação e do que isso significa mais amplamente do que os conteúdos escolares. Então valeu a pena, sim. Então esse é um recado que você quer deixar para a moçada de pedagogia que está nos ouvindo agora aqui na universidade, que vale a pena você ser pedagoga, então. Vale a pena. O fato de você ser consciente do que isso realmente é um fardo, é algo muito pesado, mas que bom que tenha muita gente que queira fazer a diferença, porque quem sabe a gente consiga resgatar um pouquinho do status da profissão, da época em que uma professora, né, de ensino fundamental tinha o mesmo salário de um juiz, que era reconhecida na comunidade toda em que atuava, quem sabe? Porque a valorização se perdeu por uma série de questões, mas vem um pouco de utopia, gente, tudo isso que eu acabei de dizer. Eu acredito, vai lá, vai em frente, que sejam conscientes e consigam boas coisas para nós todos, professores. Querida! E pros alunos, ué. Que ótimo. Querido, um grande beijo. Muito obrigado pela tua participação no programa. Acho que tenho. A gente precisa ouvir os alunos da Universidade Federal depois de formado, né? Depois de formado. Tá bom? Quer deixar algum recado final? Quero deixar um recado que foi uma surpresa maravilhosa. Que bom ter o contato e saber que está tudo fervilhando aí, vocês conversando sobre esses assuntos. Um beijo enorme para a Júlia, que está mobilizando tudo isso, é, e Gabriela também, que não conheço, mas que teve a oportunidade de vê-la pessoalmente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Saudades. Nós também estamos bastante saudades. É o seguinte, a Gabriela quer passar a falar contigo, dar um chão recado, fala. Então, falar que aí em São Paulo a gente também tem o Fórum Paulista, né, que articula no estado inteiro. E muita gente do Fórum Paulista é de São Paulo, tem o Fórum da Grande São Paulo e um pessoal muito engajado aí, mobilizando em prol da educação infantil também. Então fica aí o convite pro pessoal de São Paulo agora. E eu vou passar o seu telefone para elas aqui, tá bom? Que ótimo, por favor, passe sim. Vai ser excelente. Eu tenho sentido falta mesmo desse contato de grupo. Isso tudo alimenta muito tudo que a gente faz e pensa. Muito bem. Muito bom. Muito bem, querido. Um grande beijo e espero ver você o mais rápido possível, né? Oba, também. Um beijo, querido. Super beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Bom, a Angélica está formada aqui na pedagogia, por isso que até, porque ela é da mesma turma, se eu não me salvo engano, acho que é da mesma turma da Júlia, uma turma depois, uma coisa assim tal, que é um pessoal que formou e saiu da cidade e foi para a luta, né? Marco, o que aconteceu, Marco? Você foi para uma reunião, o que foi durante o programa? Tava tão... A Yasmin, uma das minhas chefes aí, precisava dar umas ordens e tal, entendeu? Então... E as ordens foram boas? Não, ela não conseguiu completar, velho. E aí eu falei, pô, cara! E aí você começou a me xingar, tá? Não, xingar não. Eu pedi pra você desculpa no ar, então. Eu falei, caramba, o cara foi pra uma reunião. Sem o Marco não existe aqui dentro, né? Querido, bom, Marco é irmão, meu querido. Então, o Marco foi meu aluno. Opa! Sem nunca ter sido meu aluno, foi um dos melhores alunos que eu tive. Aliás, eu não tinha aluno, né? Na verdade, eu era aluno deles. Enfim, é uma longa história. Querida Gabriela da Silva, Gabriela Guarnieri Tebete. Agora você está na hora de... Bom, você sabe que esse programa é ouvido no mundo inteiro, né? Amanhã ele vai estar na página do Paracatu Zoom. O Marco bota lá na página e tal, né? Do Paracatu Zoom. E paracatuzoom.com.br. Então você precisa convocar, intimar e convidar as pessoas para participar do fórum. Como é que é isso? Então, como eu disse, o fórum é aberto, a participação de quem quiser vir com a gente, e serão todos muito bem acolhidos, todos e todas muito bem acolhidos, muito bem acolhidas, muito bem recebidos. Nós temos um blog na internet, é Fórum Regional de Educação Infantil, tudo junto, um nome imenso. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar no site do programa. Além de colocar no site do programa e da rádio, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um outro blog, uma outra forma de rede social que é muito mais interessante, que as pessoas podem se aliar, que é o Ning, né? Que é uma coisa super tranquila, vai ficar lá Fórum Paulista de Educação, sei lá, alguém que você escolhe. Pode e aí a gente depois vai botar tudo. Repetir isso. O blog aqui para eu poder colocar no. É Fórum Regional Educação Infantil. .blogspot.com. É muito grande. Nós vamos reduzir isso, nós vamos ajudar. Opa! Porque essa moçada tem que mudar. E nós temos um e-mail. Quem quiser mandar e-mail para a gente cadastra todo mundo que entra em contato conosco e as pessoas passam a receber informações, comunicações, convites das próximas reuniões. É forum.regional.ei@bol.com.br. Tudo isso que vocês estão ouvindo estará registrado amanhã no site paracatuzoom.com.br. Joia! Tá bom? Inclusive com o podcast lá que vocês vão baixar o programa, isso, vão ouvir tudo a Gabriela falando, Angélica, as tentativas de Joana, as tentativas de fulana, de Beltrana, tal, que a gente tentou fazer contato aqui. O programa foi muito bagunçado, o Marcos saiu durante ele, eu fiquei bravo, vocês viram que eu fiquei muito irritado, né? Peço desculpa, vou dar um beijo demorado no Marcos, na hora que terminar o programa. Só tá não bom? Pode ser na boca. Não, pode ficar tranquilo. Né? Enfim, e aí, gente, porque Marquinho aqui é a essência, a nossa essência aqui do Paracatu Zoom, né? Bom, mas não vai nunca mais abandonar a gente durante nunca o programa. Nunca mais. Também. Querida, suas considerações. Aliás, fica uma convocatória aqui para a Júlia, que coordena não, mobiliza, articula regionalmente, vir aqui um programa, isso, para falar isso, da região. A gente tem um grupo que tem ajudado nesse papel de coordenação, de articulação, é a Júlia, a Maria José, a Bel da UAC, a Bia da creche da USP, a Cícera, que também é professora da prefeitura, a Márcia, que trabalha na Secretaria de Educação. Então tem um grupo grande ajudando nessa mobilização. E acho que não podia deixar de agradecer a todos, o pessoal dos municípios que tem participado do fórum, que tem contribuído, vindo todos os meses. Acho que se não fosse essa vontade aí de todo mundo, essa gana, esse envolvimento que todo mundo está dedicando seu tempo para fazer esse fórum existir, né, não estaria acontecendo. Mas enfim, que bom que tem um pessoal envolvido, um pessoal engajado, que bom que cada vez mais tem vindo gente participar do fórum. E é isso aí, espero que a gente continue crescendo aí. Em outubro nós faremos um evento em conjunto com a creche da USP. A gente vem divulgar aqui sempre que puder. Vocês então vão fazer o seguinte: enquanto eu vou ter que acabar o programa para atender alguém que está falando comigo, vai falar comigo daqui a pouco, a gente volta na quarta-feira que vem. Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo e sinta-se em casa, ou seja, para Catuzu, então também pode ser usado pelo fórum e tudo mais. Um beijo, até quarta-feira, tchau! Para Catuzu, para Catuzu, para Catuzu, para Catuzu.